para animar a festa. Salve simpatia. Ronca, ronca, só na Oi FM. Esse disco, Big Mama Thornton in Europe, não é ao vivo, é gravado no estúdio, traz a interpretação dela para Hound Dog, que um tal de Elvis Presley gravou algum tempo depois. Um hit absoluto do Elvis Presley. A Big Mama Thornton já estava com os dois pezinhos em cima da música. Certamente o Elvis ouviu daqui, da gravação dela. Agora, uma pergunta bem direta pra você, Nandão. Você gosta de baixistas, não? Aprecio alguns. Quer ouvir um bacana? Aham. We'll be right back. Ronca Ronca. A mesma pergunta que eu fiz para o single do Nos Barkley. Identificou quem é essa banda aqui? A nossa torcida em Nandão? Não? Acho que não. Não, é? E agora? Ah, agora sim. Oh, yeah. Tal do Raconteur. Au, au! A música instrumental desorientante que nós ouvimos, né? The Band Rendition. Esse aí é o single de tirar pica-pauzinho do oco, né? Participação maravilhosa da nossa torcida, tanto pela internet. Sensacional. Espetacular, espetacular. Nandão, manda pra mim depois, amanhã, ou sei lá, pra eu disponibilizar no Tico Tico essa participação esplendorosa da nossa torcida, explicando as razões do ídolo, né, cara? O ídolo brasileiro. Agora, antes... Que é isso, meu amigo? Estupidez, né? Esse é Quadrofínia com The Who, destaque absoluto para John Entwistle no baixo de The Real Me. Que parilho, cara. Que situação, hein? Que é isso, cara? Pode fazer isso, não? Assim, sem pagar multa? Como é que pode uma música começar assim, cara? Ei! Olha o baixo do animal. The Real Me, nós estamos procurando o verdadeiro brasileiro nessa alavancada e formatação da indagação totalmente brasilianista, tanto pelo telefone quanto pela internet. Diga qual o seu grande ídolo, Brazuca. Telefone 2221-1029 oi, selecionando o Rio de Janeiro, botãozinho fale conosco. 5 ingressos duplos para a festa sexta-feira, dia 26, pelo telefone, 5 duplos também pela internet, Após o programa, o Nandão vai fazer essa prospecção de nomes, e-mail, caramba, 4, e entrar em contato com a rapaziada, porque tá linda a participação, né? Vamos levar até as últimas gotas de sangue do programa de hoje, né? Tem alguma aí pra falar? O Rodrigo Naipes está perguntando, cadê o som do Paralamas, você disse ia tocar? Lá de Belo Horizonte. Aliás, agradecer a presença de inúmeros ronqueiros na edição 150 do Goma, sábado passado, no 00. Eu toquei essa música do Severino, dos Paralamas, com Tom Zé e o Linton Quincy Johnson. Olha o Keith Moon, maluco. Aliás, o The Who se apresenta agora dia 2 de julho, ou 1º de julho, no Hyde Park. The Who como atração principal e o Roger Waters interpretando Dark Side of the Moon. Primal Scream abre para o The Who. Um dos discos que certamente estará na lista dos melhores de 2006 acaba de sair lá fora, é a banda escocesa de Glasgow, Mogwai, que já se apresentou no Rio de Janeiro alguns anos atrás para mais ou menos umas 20 testemunhas ali no Cais do Porto. O disco é extraordinário. Esse é o single, o primeiro. We'll be right back. você está passando por um momento difícil, é só se lembrar do seguinte: escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. Aí o fundo Mogwai, o disco chama-se Mr. Beast. Nós ouvimos a canção Friend of the Night. Bom, como a saideira do programa é uma homenagem muito especial do Ronquinha a um saxofonista inglês que não está mais com a gente, subiu alguns poucos meses atrás, é uma desorientação total e absoluta para fechar essa edição que escorreu de forma linda, né? Isso é um espirro, né? Eita! Tossidinho. Agradecer nossa torcida, tanto pelo telefone quanto pela internet. Nandão vai mandar essa semana as razões e os brasileiros citados. Nandão, dá uma passadinha em alguns nomes. A promoção já acabou. Renatinha, me cotar a promoção. Nandão, durante a semana, amanhã, sorteia os 5 do telefone e os 5 da internet, que serão comunicados por e-mail, telefone, essa coisa linda. Alguns brasileiros lembrados, Nandão. Ah, da minha experiência. Eita. Oswaldo Cruz, Maradona. Maradona é um excelente voto como grande brasileiro. É verdade. Garrincha, Luiz Gonzaga, Renato Russo, Oscar Niemeyer, Glauber Rocha, Vinícius Moraes, Cartola, Mussum, grande Mussum, Cacildes, Nelson Rodrigues e Chico Sainz. Grande, lá pelo telefone que eu já vi, votos muito interessantes. Grande Otelo. Grande Otelo. Carlos Prestes. É verdade. Chico Buarque. Deixa eu ver mais um aqui. Pô, peraí. Ayrton Senna, evidentemente, né? Tom Jobim, Luiz Carlos Prestes, Skylab, votado de forma linda. As três ceguinhas, né? Foram alvo de um documentário espetacular do nosso amigo Berliner, Albertinho Berliner. Enfim, a promoção está encerrada. Como eu disse, Nandão vai entrar em contato com a nossa torcida exatamente com os que forem sorteados, certo? O programa de hoje abriu com Rogério Skylab, citado como um grande brasileiro. Aqui ao fundo, Soft Machine, um Elton Dean, saxofonista inglês, que subiu recentemente e que pertenceu a alguns momentos muito importantes da banda do Robert Wyatt. Isso aqui, aliás, fica sendo a nossa homenagem ao John Peel, porque isso aqui é uma Peel Session, gravada em 1970, no final de 70, foi o ar pela BBC, iníciozinho de 71. Nós abrimos o programa com Rogério Skylab, ouvimos Panic at the Disco, o CD que será distribuído dia 26 no Teatro Odisseia, Graham Coxon. Elvis Costello, Big Mama Thornton, The Who, Mogwai Radio 4, remixado pelo DFA Nilsson, Jump Into The Fire, a música que a rapaziada do LCD Sound System interpreta, The Rolling Stones com Under My Thumb, gravado ao vivo em 66 no Royal Albert Hall, Niles Barkley com um lado B do single de Crazy com a música Just A Thought, Bruno A. Tom Zé, Mr. Modernismo, Guilherme com Monotonia, Deu Laço, Talvin Singh, Zakir Hussain, Cold Cut com John Spencer, The Raconteur, De Leve com várias músicas antigas e novas. Enfim, obrigado. Elton Dean com Soft Machine ao fundo. Beijinhos, terça-feira a gente volta ao vivo a cores com o Olho Ferrugem aqui na Oi FM. Não se esqueça de sempre dar uma passadinha no site da Oi, no site do roncaronca.com.br, para saber a lista das músicas, né? O programa está disponibilizado para você a partir de amanhã. Essa edição foi ao vivo, assim como as edições passadas do programa da gente, aquele um que orienta desorientando. Beijinho, babai, tchau, falou, Nandão, obrigado. Dejane, sucesso amanhã, hein? Essa fera, bicho.